Conversas da Abaladiça. Um programa onde o bom, o mau e o vilão se juntam para um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna perto de si. Conversas da Abaladiça. O último a cair que paga a conta. Um programa a cargo de um par de artistas amantes da boa vida. 63º episódio. Fundão is alright if you like saxophone. Volta ao nosso sítio do crime preferido, Espanhol Bar, envolver, o verão está aí a chegar, não é, Jerónimo? O Jerónimo já mudou de chapéu. O Jerónimo tem os chapéus para quatro estações, tem o chapéu de inverno, o de outono e agora já está a pôr o de primavera, que é para ir para a quinta, não é? Mas esta semana já andou de gorro. Ontem, exatamente, fizemos sobre o que estava ontem. Eu, aliás, tenho uma sugestão aqui para... para a Junta de Freguesia de Fundão, Donas e Valverde, que é fazer o Museu do Chapéu do Jerónimo. Portanto, amigo Malícia. Uma bela coleção. Amigo Malícia, se quer. Todas as freguesias do Fundão já têm casas temáticas, Valverde tem que ter a casa do Chapéu do Jerónimo. Não, não. Mas hoje não é sobre o Chapéu do Jerónimo, estamos aqui sentados a beber e a conversar. Hoje temos um convidado, amigo, muito especial, o Zé Alexandre. Boa tarde. Boa tarde, Zé. Bem-vindo a Valverde City. Não é bem Valverde, estamos isto aqui. É Valverde, isto é um bar de Valverde. Pronto. Agora, o Jerónimo se conhece há mais anos, porque vocês são mais ou menos da mesma criação, como diz o outro. Não, ele é mais velho. Ele é mais velho. Nota-se bem. Explica lá ao nosso estimado auditório quem é o Zé. Então, a parte da música, eu depois a parte do teatro eu falo. Não, mas é que eu sei esse historial todo do Zé. Então já viste. Vem ser entrevistado em medo. Não, o mal que cá cheguei, ele ameaçou-me logo. Ele conta a história. Ele o Zé também tem uma. Aí um... mas sabes. Também, é também coisas a revelar sobre o Jerónimo. Começas a puxar o cara auditório, há muitas boas razões para ficar por aqui, mas isto vai ser um lavar da roupa de sujo que até para que se fala. Não, olha, José Alexandre ainda é do. Não, é do meu tempo, jogou futebol, na desportiva. Eu andava num escalão acima, quando eu era juvenil, eu era iniciado. E por aí fora. Como é que ele se safava? Chegava bem? Era guarda-redes, então era. Os guarda-redes? Do alto esse teu 1,90m. Sim, exatamente. Não, mas a minha vantagem de ser guarda-redes era porque ocupava muito espaço na baliza. Tornava a vida dos avançados mais difícil. Fazia porque uma tinham mancha. Que encontrar, tinham que ser muito certeiros na parte vaga da baliza. Pois também fez parte, foi um. Era percussionista, não era? Da banda do Exército. Da banda do Exército. Profissional. Também foi tropa na banda, que dava música ao inimigo. Ele tem incursões na música, estávamos há pouco a falar, que também tocou comigo, fez parte do célebre tema da Tasca da Estação, toca saxofone. Também pertenceu à companhia profissional de teatro da Covilhã, com desavenças com a direção. Criaram então a este. Estação Teatral. Estação Teatral. E hoje? Acho aqui que está. Na parte da música também. Psicadélico certo. Então, melhor do que sermos nós a contar, é o nosso convidado. Claro. Desde que foste guarda-redes da ADF. Sempre jogar a defesa. Entrar no mundo da música, como é que é? Nessa altura que era... A música era a tua... Não, é que já na altura que era guarda-redes era músico. Eu, na Associação Desportiva do Fundão, tinha uma banda filarmónica e comecei a aprender música exatamente na banda filarmónica do Fundão. Com o Padre José Romão? Não, o Pio Leitão, sim. Com o velho Leitão. O pai do Leitão. O pai do António Leitão, do Psicodélico 7. E jogava futebol. Portanto, eram as atividades preferidas da juventude na altura, era jogar futebol e tocar na banda. Mas já nesse tempo havia uma movida, um interesse musical, no fundo, vem do quê? É porque havia escolas, era a banda? Oh, no teu caso em particular, onde é que nasce esse teu interesse ou paixão pela música? Obviamente, o que me lembro mais, no início mesmo, é ter entrado para a banda filarmónica, obviamente. Esse é o meu primeiro passo para começar a gostar de música, e a tocar música, e a tocar instrumentos. Os teus pais não... Não tenho uma tradição musical que venha de família, não. Tu és mesmo do Fundão, nasceste no Fundão? Nasci na Covilhã, como todos os do Fundão. Sim, na minha altura. Na tua altura e na altura a seguir. Aí o meu pai era da Covilhã e na altura os meus pais viviam na Covilhã. Acabei por viver lá 6 meses, acho, segundo me contam, vivi lá 6 meses, mas obviamente sou do Fundão. E depois a música surge naturalmente. Como qualquer jovem a gostar de ouvir música, meu pai na Alemanha tinha o privilégio de poder pedir discos que cá não existiam, e ele trazer-me sempre no Natal ou na Páscoa, quando vinha à casa, trazia-me uma mala cheia de vinis, pá, que ainda hoje religiosamente os guardo, e o meu filho agora os está a ouvir, e que eu já não ouço há muito tempo, mas que na altura não existiam, edições que não... Tipo o quê? O que é que tias? Olha... Yes, Pink Floyd, Genesis, naquela altura, Queen, também me lembro, Jethro Tull, assim, coisas que me estou a lembrar desse início. Eu tinha, por exemplo, quase a discografia toda. Nesse tempo não havia cá internet, nem MTVs, como é que um gajo descobria ou queria ouvir? Não era a rádio, também não passava essa. Também não passava muita coisa. Ou seja, verdade. Como é que se descobria Jethro Tull ou Genesis? Podíamos ir com amigos que eram mais. Eu tinha, por exemplo, um vizinho meu que era o João António. Não. O João António Serodi, que era um tipo que tinha um conhecimento musical acima da média, muito mais velho que eu, e de vez em quando começavam-me a falar e a mostrar-me revistas estrangeiras com música, isto que é bom, isto é que é bom. É giro, nesse tempo era quase uma clandestinidade. E às vezes eu espia as bandas, eu não sabia bem o que é que estava a espiar. O gajo dizia, isto é bom. Ah, é, Yes. Eu sabia lá o que é que era Yes. Eu nunca tinha, se calhar, ouvido o que era Yes. E escrevi uma carta para o meu pai. Yes. Ah, era por cartinha. Era um pedido por cartinha. Por carta. Então, na altura, estamos a falar. Ah, mas havia os anos 70. Agora não lembro o nome dele, pá. Morava ali. Era praticamente teu vizinho. Tinha a discografia toda do Frank Zappa. Como é que ele chamava? Que já faleceu há uns anos, pá. Não sei, este aqui, o João Dani também. O Frank Zappa também era outra da... Mas obviamente que estas coisas eram mesmo por contágio, não é? Dos amigos, um que diz isto, outro falar que isto é bom e tal. E aí começava a ouvir e ouvindo e... Então nós daqui no programa temos aqui a nossa rubrica Discos Perdidos. Discos Perdidos. Aqueles que Dom Sebastião perdeu numa manhã de nevoeiro em Alcácer Quibir. Discos perdidos. Aqueles que os 40 ladrões roubaram ao Alibaba. Discos perdidos. Aqueles que nunca mais voltaste a escutar depois da tua primeira lobotomia. E é uma boa altura para ir lá essa tua coleção de vinil que o teu pai te mandava da Alemanha e escolhes uma música para ouvirmos desse tempo de contrabando musical que o teu pai fazia o favor de fazer. Opa, falei numa banda que eu por acaso já há muito tempo não ouço. Jethro Tull, Aqualung. Muito bem. Pronto. Aí está. Muito bem. Aqualung é bom para ti. É, rapaz, eu conheço. Wine Lung. We'll be right back. Banda, filarmónica, e aprender a tocar o quê? Comecei a aprender a tocar requinta de clarinete. Clarinete? Que é um clarinete mais pequenino. Ah, percebes? Era normal, eu tinha sétimo, não é? Ah, tu és... Não, mas antes de chegar à banda... Era o mestre que me ia buscar a casa para me levar para as festas. Antes de chegar à banda, tem incursão do Inclusão. Não, a banda Filarmónica. Ainda estamos a falar com 7, 8 anos. Ah, da banda Filarmónica. Ah, já estava a falar do outro, da banda do Filarmónica. Clarinete. Era uma requinta de clarinete, que era normalmente o instrumento que davam aos miúdos quando começavam a aprender. Era isso, era o primeiro, ou era instrumento. Flauta? Ou saxofone soprano. Foi para onde eu passei, porque a requinta de clarinete eu nunca me dei muito bem com aquilo. Eu fartava-se de chiar nas minhas mãos. Porque aquilo, é pá, tocar clarinete, aquilo é um instrumento do diabo. Em cada oitava tens uma posição diferente. O soprano sempre era um gajo vai largando e fazia as escalas todas. Depois passei para o soprano. Tanto que me chateei na altura. Eu tocava requinta, é pá, nunca curti nada, não curtia nada aquilo. E deixei de ir à banda. E depois o mestre Leitão foi lá a casa a falar com os meus pais e tal, para eu voltar, não sei o quê, mas eu só com uma condição, mudar de instrumento. E então meteu-me o soprano. E comecei a tocar saxofone e a partir daí... Já viste como é que a vida é? Já viste como é que a vida é? Se o mestre Leitão não tem ido à tua casa... Se calhar, não é. Se calhar a tua vida hoje não era a mesma. Todo o teu percurso de vida tinha sido totalmente diferente, já viste? Eu com... Não terias seguido música, e daí artes, e daí teatro. É verdade, às vezes há pequenos momentos que são... Agora que falas nisso, faz é toda a diferença. É verdade. Porque o Tileitão sempre. Já estavas disposto, eras miúdo, ele estava-te a chatear, mas se calhar nunca mais pegavas a música para nada. Não queria saber daquilo para nada. E ele insistiu, realmente, ele insistiu. E depois com o filho, também foi com o filho que arranjei uma relação muito, muito de amizade mesmo, porque ele também tocava saxofone, o fundador dos Psicadélicos 7. Era saxofonista e eu sempre o admirei, pronto, para mim era a referência. Eu tocava bem, tocava sax alto. E tivemos uma relação muito próxima, mesmo a partilhar coisas do instrumento, de perceber como é que aquilo funcionava. Mas... Eu às vezes trazia-lhe quilhas, porque aqui não havia o acesso a material. Pá, em Lisboa tínhamos, íamos a uma escola, íamos a uma loja de música, tinhas não sei quantas variedades de quilhas, de palhetas, não sei o quê. Isso é aqui um salto. O que é a Orquestra Lejã? Para seguirmos aqui até chegar à Orquestra Lejã, foi um esforço de memória. Banda Filarmónica, Futebol e tal, e depois saltamos aí até à tropa, não, antes da tropa aparece o Inclusão. Claro, claro, é antes da tropa aparece o Inclusão. Tem Inclusão? Inclusão e Psicadélico 7, antes de ir para a tropa. O Inclusão e Psicadélico 7 eram as duas grandes bandas do fundão nesse, aqui, finais dos anos 70 e inícios de 80. Finais dos anos 70, inícios de 80, sim. Já 80. Mas eram duas coisas diferentes, não é? Era. O Psicadélico 7 sempre foi uma banda de referência, ou grupo de baile de referência do fundo, naquela altura. E por ali passaram muitos músicos. E era lá o professor Leitão, o Manuel Leitão, e o António Leitão. Tinha aquele grupo de músicos, e por onde passou o Zé Fontão, o Carlos Branco, o Zé Emílio, o malta depois fundou os Pedradera. Tonou antes ainda, o Rui Freire, o outro irmão Pedro Freire. Depois, mais tarde, foi depois dos Inclusão, quando entrei para os Inclusão, também era um puto que tinha a mania que sabia fazer umas habilidades em palco e agarrar no micro e cantar em inglês. E mandar assim fazer coisas assim para o micro, assim, coisas assim bem malucas. E era um gajo que saía completamente fora da caixa. E o Lúcio, que é o patrão da banda, claro, né? Um dia deu-me uma oportunidade. Na segunda oportunidade, lixei-lhe o microfone. Já não houve uma terceira. É um ouro. Sempre disparado. Sempre disparado. Gostei de fazer aquele número do lugar no sinal. O microfone sai disparado. Conta lá. Pá, tu fazias o número. Não, e ali o número pegava no cabo e rodavas com toda a força. Pá, aquilo soltou-se, foi direitinho. Não lixei, só o micro. O gajo tocava um órgão, não era um órgão, era um acordeão eletrónico, tinha uma caixa tipo de ligação, era uma caixa esquisita, que estragando-se, não ficava nada, o microfone foi direitinho à caixa, acabou-se o microfone e o acordeão, naquele baile, e fizemos uns belos anos, depois mais tarde também fazes parte dos Inclusão. Eu fiz parte do Inclusão, sim. Mais tarde. Não, mas portanto, os Psicadélico 7 já... Vem depois, e o Inclusão é o quê? É um grupo de baile. Era um grupo de baile. Já existia quando tu entraste? Já existia? Estava a formar-se, mas não, já existia. Já existia. Mas era, foi logo assim, mais ou menos no início. Sim. Eu lembro-me que nós tínhamos aquele hábito, quando íamos à inspeção, contratar um grupo para ir a tocar naquela noite. Era a oferta da malta que é a inspeção. Tocaste atrás da minha casa, naquele que é o centro paroquial. Sim. Tocaste, não, cantaste. Encantaste com o teu inglês. Eras tu e o Tonito Carola. Sim, mais tarde foi um grande baterista. Não é mau. Não, sim. Até, aliás, é muito bom. Mas eu continuo sem perceber o que é a história dos Inclusão. O Inclusão era um grupo de bairro. Vocacionado para bairro. Dado por dois irmãos, basicamente. O Lúcio e o Carlos Carrola, que eram filhos do padeiro do seu Carrola. Tinha uma casa ali onde é agora. Era a rua quando era nova, agora já não existe, aquilo agora é um bairro novo, era ali uma ruazinha pequenina que era onde paravam os autocarros, tinha ali aquela casa, e tinha lá o quarto deles, onde eles montavam a aparelhagem, e íamos para lá ensaiar. E eu fui primeiro... E por baixo havia Rações Pimpão. Rações Pimpão, exatamente. E onde fumei os primeiros cigarrinhos, às escondidas e tal, foi aquela casa e aquele quarto. O Carlos tocava guitarra e baixo, o Lúcio tocava o teclado, acordeão eletrónico, só mais tarde é que passou para as teclas. O Pires tocava guitarra, também tocou o Humberto, aliás, antes do Pires tocou o Luís Humberto, também tocava guitarra. E o Humberto tocou comigo. E o Humberto depois tocou contigo mais tarde. Eu entro numa Inclusão quando o Pires quando eu venho de Lisboa, o Pires vai para Lisboa e eu entro numa Inclusão. E o Humberto regressa. Exatamente. E na bateria diz o Horácio. O Horácio na bateria. É bom não pôr um baterista, Horácio. Horácio. Horácio. Guarda prisional. Hoje em dia já está reformado. E foram dois ou três anos a fazer bailes por todo o lado. Mas eu era a parte mais heavy daquela banda. E tu tocavas o quê? Tocavas o saxofone e era vocalista. Ah, tu eras vocalista. Eu era vocalista. Inclusion. E cantavas em inglês, que era uma coisa assim. Sim, que é uma coisa, é uma língua que eu ainda hoje domino perfeitamente. qualquer qualidade sonora permitia que o inglês. Não, as aparelhagens de voz eram suficientemente boas para disfarçar, disfarçar as lacunas da linguagem. Então, mas era de ser tempos divertidos, não é? Muito. Se dá concerto terra em terra, no pão músico novo, que está. Sim, era novo, eu tinha aqui 16, 17 anos, pá. Namoradas até à frente. Então, gajo cantava e depois já sabíamos que depois havia aquela zona dos slows, né? Tínhamos tempo de tocar uns slowzitos e quando um gajo estava a cantar, os olhinhos e tal, pá. Passa aí aos slows. Há quem ficava aos slows a tocar sozinhos e metade da banda ia dançar. É, quem cantava? Os privilegiados. Os instrumentais. Eram aquelas músicas instrumentais. O Samba Santana. O Samba Partido, o Santana, exatamente. Europa, Samba então, Partido. Está num momento, ouvimos músicas do estilo em que se passava nesses espaços. Então, podíamos também escolher também para passar uma música do Psychedelic 7. E temos isso aí. Já passamos, sim. Temos as gravações. Então vamos fazer aqui um momento histórico, que é um bocadinho de Psychedelic 7. E depois o Zé vai escolher aqui duas ou três coisas que cantasse em inglês. Não, recuso. Isso já não. Não, já se esqueceu, pá, a idade não perdoa. O que é que era assim um standard? Sempre tocavam sempre em todos os bares. Robert Palmer. Cocaine. O Cocaine também. O Cocaine era. E o Robert Palmer. Doctor, give me the news, I gotta. Essa aprendi a letra mais tarde. Aprendi a letra. Mais tarde. Thank you. E o cocaine. O Rock Around the Clock também era outro. O Rock Around the Clock também era outro. O Bill Ellard também era um clássico. Mas inclusão a gravações? Não, acho que não. Mas mas tu sabes... Mas tocas nesse disco do Psychedelic 7? Não, essa é a banda, é a formação dos Psychedelic 7. O disco dos 500 euros. É a formação histórica. O Discogs, que é, vai lá, está lá à venda, 500 euros. Custa 500 euros um disco dos Psychedelics. Deve ser raro, raríssimo. Está um em Portugal e um à venda em Espanha. Um 400 e tal, outro 500. Nem os próprios psicodélicos devem ter. Não, já, esse. Aliás, eu tenho também. Quantos álbuns eles fizeram? Fizeram um que é uma história. Mas isso são eles que. Porque aquela formação da banda é a formação histórica. Acho que só tem uma música original. É a formação histórica do psicodélico que gravaram aquilo quando iam aos Estados Unidos. Mas a ida deles aos Estados Unidos foi assim uma coisa surreal. Não, foram. Chegaram a ir ou não chegaram? Chegaram, mas acho que passaram no aeroporto. Eu não sei muito bem contar-vos, mas aquilo é uma história. Chegaram a fazer postais de promoção, na altura, uma grande montagem fotográfica deles todos vestidos, com New York por trás, e eles assim todos... E foram aos Estados Unidos, mas realmente passaram do Canadá aos Estados Unidos, mas não saíram dos aeroportos. Não saíram, não. E tiveram que vir embora de recambiar. E depois, eu acho que, segundo a história, que quando tu, o Zé Emílio às vezes conta essas coisas, acho que eles foram para o Canadá com a intenção de entrar pelo entrar a salto, senhor. Os Estados Unidos, um gajo entra a salto na boa. É. Nada. Mas aquilo é uma grande história. Aquilo é complicado. Eu fiz parte dos psicodélicos na última formação. Do Psychedelic 7, já com a malta da Covilhã, aquela malta mais do jazz rock e da fusão, com o Tó Campos, o Vitor Costa, o João Gouveia, o Ricardo. Como é que era? Uma geração também de música. E esses conselhos nesse tempo vocês iam como? Conta lá a história da carrinha, que era do pai, o pai era, do. Era do pai do Canola, tinha uma Sherpa, era uma carrinha, uma Sherpa. Onde ele fazia a distribuição do pão durante a semana e no fim de semana servia para a inclusão e irem fazer os bailarinos. Quantos eram? Éramos 4 ou 5. Mais vezes isto. Iam dois sentados à frente, confortáveis, o condutor e depois o resto do pessoal sentado, mas grátis de cerveja cá atrás, assim, no meio do material, a equilibrar-se. O gajo quando lá chegava já ia meio mareado. Tu tocavam o quê? Salões de baile, salões de bombás, festas? Ar livre, sempre ar livre. Sempre ar livre. Não. Foi raro o sítio em que gostei de tocarmos. Fazia-se os bares finalistas, os bares finalistas, as passagens de ano. Nunca tocaste nos Bombeiros? Sim, sim. Bombeiros claro, e no sim. Casino? Acho que a primeira vez que toquei com os Eclusão foi nos Bombeiros até. Foi nos Bombeiros. Não, e o Eclusão, atenção, o Eclusão fomos tocar a um dos primeiros festivais de rock em Portugal, em Vila Franca de Xira. Lá, por acaso, depois perguntei ao Jerónimo, porque alguém publicou no Facebook e eu comecei a ver as bandas, tinha aquelas bandas do início. E começamos. Sim, foi uma aventura. Maratona Rock, Vila Maratona, Franca. Maratona, exatamente, em Vila Franca. Epá, isso era um... 1980, acho eu. Maratona Rock é um conceito. Era o rock português na altura. Estava a vir de todo o lado. Aquilo foram três, eram três dias. Era um festival cá por dias. E era onde? Lá num descampado? Não, num pavilhão. Sim, no Vila Franquense, era por aí, sim. É ficar aqui uma boa ideia para desafiarmos aqui. Mas sabes, Maratona Rock. No Eclusão. Há uns anos atrás... já no Teatro Agosto eu fiz o desafio ao Zé Alexandre, que o Zé Alexandre está diretor daquilo, pôr as bandas do Fundão. Antigamente. Mas a política meteu-se no meio e fizemos só o Remember dos Inclusão. Não, os Pedradeiros também foram. Ah, e os Pedradeiros. Que meteu-se política. É verdade, meteu-se política no meio. É o que é. E nós fomos. Várias formações do Eclusão tocámos, eu toquei duas ou três músicas, depois outra formação tocou duas ou três, e sabes que música é que acabava? O Zé Alexandre não deixou passar. O quê? O Eclusão era um grupo de baile e nós estamos aqui só a tocar rock and roll. Cidade maravilhosa. Não falha. Essa não falha. Isso marca mesmo a memória do Jerónimo, porque o Jerónimo sempre fala do tempo dos Inclusão, acaba com esta música do Cidades Maravilhosas. Mas vocês ainda se cruzaram no Inclusão? Não. Tu começaste a tocar no Inclusão também. Comecei a tocar sozinho. Depois, quando vem de Lisboa, é que o Lúcio convidou-me para entrar no Inclusão. Mal sabia ele. Claro, entrando no Eclusão. Era já, pá, foi. uma experiência fantástica. Há uma outra coisa que este gajo, na altura, que eu criticava bastante, é o muitas vezes não sabe quando é que tem que acabar. Exato. É que muitas vezes não sabe quando é que tem que acabar. Já não é assim. E então... Era um problema. Olha, eu lembro-me de uma, eu acho que foi o último concerto que fiz contigo. Silvares. Fiquei, pronto, acabou. É pá, não dá mais, é pá, a sério, já não consigo. Está numa maratona. Já não consigo. Para já estava com uma carrada... Estava com aquelas carradas maradas. Sim, mas é um com a guitarra afinada no meio tom abaixo, ou meio tom acima, assim uma coisa qualquer. O alinhamento do concerto todo feito. Nós já tínhamos o concerto, o Jerónimo Escramante, foi na altura áurea dele, não é? Era uma estrela. Epá, aquilo era mesmo, nós íamos ali e enchíamos aquela merda toda, que estava cheio, e era mesmo o ambiente de um concerto do Jerónimo, quer dizer, não era... Tínhamos ali o alinhamento todo feitinho, a entrada em palco, tudo bem. Estão lá, saída, estão lá para vos ouvir, a entrada, não estão lá, a saída, o encore, né? Já estava tudo combinado. Eu saía e eles ficavam a tocar. Sim, mas desta vez não foi assim. Não. Fizemos o alinhamento para trás. Todo, fizemos o alinhamento todo, acabou o concerto, ele tinha saído, nós acabámos a tocar e saímos. Entra este gajo outra vez, agora, oh, pessoal! Oh, fomos só todos, vai para o caralho. Mas, ficou lá sozinho a tocar. Mas ele iria, estava a contar. Foda-se, querem mais? É pá, querem mais? Então espera aí, vir para a rapaziada, é pá, deixa-me ir a tocar a primeira sozinha. Sabes qual foi a primeira música que toquei sozinho? Autorretor. Caralho, aquela merda ia vindo abaixo. Exato. A seguir a autorretor, a tasca da estação, foda-se, ouve. E depois tocámos o apanhar ao grilo. Pronto, já tinha acabado o repertório do Dylan. Exato. Já tinha acabado o repertório. Porque nós fartámos de tocar, pá. Nós tínhamos à volta de 20 músicas do Dylan, pá. E pá, mas foda-se, era um... Mas olha, digo-te já, prepara aí um concerto tributo ao Dylan, que qualquer dia vai ser um produto muito... Mas o gajo morre. Exato. Se morrer agora quando vier a tocar o Dylan. Vou para lá, vamos pôr ali a dizer. Já não há Dylan, mas há Jerónimo. No multiuso, já amanhã. Até traz o Jeff Palma como convidado. É assim. E tudo. Tu deixado a conversa antes da baladiça e tinhas que escolher duas musiquinhas. São escolhidas. Uma dos Pedra d'Era e a outra de um saxofonista que tenha sido inspirador para ti. Dos Pedra d'Era é o Saudade Só Portugueses. Do saxofonista, estava-me a lembrar de John Coltrane ou Dexter Gordon e tal, mas não. Stan Getz, e aí não estou a escolher só um saxofonista, estou a escolher um disco em particular, de bossa, gravado em 63, com o João Gilberto, Tom Jobim e Stan Getz. Foi a primeira vez que comecei a ouvir jazz a sério a partir da bossa, com um saxofonista de jazz, que na altura já era uma instituição, a tocar bossa. E o tema? Dr. Google. Desafinado. Que é também um dos temas que eu mais gosto. Desafinado. Para dizer que as tenha.

Da idade do álbum onde está a música que disse há bocadinho do Gilberto do Stan Getz. 64. 63, portanto, vais fazer 60 anos este ano. Exatamente. Bem-vindo ao clube. É pá, tens de fazer uma festa como deve ser. Opa, já me fizeram os 50 anos. Espera lá, porque isso aí dá para ressacas muito fortes. Exato. E já, isto já não é o que era. Então, como isto vai dar para mais do que um programa, vamos fechar esta primeira etapa da Maratona com o Zé Alexandre, com uma música escolhida para o Zé Alexandre. E para a semana voltamos com a parte mais importante da tua vida dos últimos anos, que é o teatro. É dedicado aos momentos em que ele teve a cumprir serviço militar obrigatório a seguir na Orquestra Ligeira, que é aquela música do Status Quo, You're in the Army Now. Now you remember what the draft meant.